muda. Meu verso é como a muda de arruda na orelha do senhor que dá cadeira e enxerga o céu. E pra esse céu reza baixinho, feita a filha do vizinho, cantando de Javan, milagreiro, nato da cidade que se faz de san. Obi-Wan Kenobi, caboclo por cima do sufoco, eu vou baixo sempre. O estresse que me guia sempre foi opcional de fábrica. Esfregue a chaleira mágica, visite outros tempos. Tudo nessa vida nasce e morre ao mesmo tempo. Sincronia, sinfonia da desilusão humana. Coração Mizuri sana igual Madiba. Eu sonho a terra vibra como o celular na bolsa da Madame. De dentro do enxame eu crio antídotos. Digo que sei que não nasci pra ser discípulo. Que rei seria eu se não cuidasse do meu reino bem daqui? Minha cidade tem partes, boutiques, sustentação. O povo vive duro, para em frente da televisão. Cada emoção reflete a novidade antiga de pousar sobre a ferida e entender essa revolução. A cidade tem festas, luzes, perseguição. O povo vive duro, para em frente da televisão. Cada emoção reflete a novidade antiga de pousar sobre a ferida e entender essa revolução. Imagine me cruzando a avenida sem tocar nenhum carro. Subo e desço guias, mas travo num cigarro. Levanto-me, deslizo pela rua, feito nó e dizem lá. Corra pra lê lá, misturo estações, emoções, heróis e espiões, o mesmo disco. Arrisco feito a gerente do banco quando diz que tenho crédito. Sócio benemérito da rima rara internacional. Sabido nesse grau de fazer mágica com letras, concentração, respiração e efeito da cidade no que para no papel, bem sério. Cruzo hemisférios, mas parto de SP. Volto pra cidade com parques, boutiques, sustentação. O povo vive duro, para em frente da televisão. Cada emoção reflete a novidade antiga de pousar sobre a ferida e entender essa revolução. A cidade tem festas, luzes, perseguição. O povo vive duro, para em frente da televisão. Cada emoção reflete a novidade antiga de pousar sobre a ferida e entender essa revolução. Deserto, multidão, cidade, mutação. Me encontro nas palavras que se perdem nesse chão. Retrato mínimo da aura do solo da mãe gentil, com uma imagem da bomba acesa, quase sem pavio. Revelo cada traço, cada sombra, cada laço destruído, cada amor, cada conquista, cada império reerguido. Todo dia pulo etapas pra trazer pra luz mais sabedoria. E você, o que faria? Na cidade com festas, luzes, perseguição. O povo vive duro, para em frente da televisão. Cada emoção reflete a novidade antiga de pousar sobre a ferida e entender essa revolução. A cidade tem festas, luzes, perseguição. O povo vive duro, para em frente da televisão. Cada emoção reflete a novidade antiga de pousar sobre a ferida e entender essa revolução. Minha cidade tem parques, boutiques, sustentação. O povo vive duro, para em frente da televisão. Cada emoção reflete a novidade antiga de pousar sobre a ferida e entender essa revolução. A cidade tem festas, luzes, perseguição. O povo vive duro, para em frente da televisão. Cada emoção reflete a novidade antiga de pousar sobre a ferida e entender essa